Hosanna minal jadid kami tu Minam noju yudhaya biyatahe Hosanna Odeio porque ela sai do pai do receber o povo. Eu odeio as novelas, pois entendo que idiotas que tem mais é que morrer. As novelas ensinam as pessoas a serem babacas e só da inovação. Da viadagem, da observação, da viadagem. Da viadagem, novela de dança, de vômito. Eu odeio a novela que me dá nojo.